Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Bom Demais Radio Show. Consegui ouvir muito palavrão pro meu gosto. Salve vó, salve Vila Ângulo, fala galera. Meu nome é Theo Secato, esse é o Bom Demais Radio Show e bora nessa porra. Bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais, bom demais. Radio Show. Bom, e agora, depois dessa grande fala aí da minha avó e da introdução das coisas, vamos ao motivo, o tema desse programa. A real é que com muito pesar no coração, mas feliz também, esse é o último Bom Demais do ano. A rádio TV Mundo Novo vai dar uma pausa e a gente volta ano que vem com certeza muito mais forte, muito mais bacana. Mas esse é o último programa. E então o que eu resolvi fazer foi não botar um tema tão certinho quanto eu coloquei das últimas vezes, e sim vou fazer uma coisa bem o que eu tava afim de ouvir no meu sábado, saca? Então o que vai rolar? Vai rolar que vão ser 3 horas de programa, entendeu? Vamos fazer um programa enorme hoje pra gente curtir muito e ficar aí até madrugada e ficar maluco mesmo, porque essa é a nossa festinha de Réveillon. E a próxima banda, uma das maiores bandas, com certeza dos anos 90, que eu amo muito, de um disco clássico, que é o do Little. Então a gente vai tocar agora Pixies com Wave of Mutilation. Eu sempre fiquei com essa sensação de que essa música do Pixies que acabou de tocar, ela é uma música de começo das coisas, pegando um carro, assim. Eu lembro de um dia, eu não sei porque eu tô falando dela agora, se eu vou introduzir a próxima, mas eu lembro de um dia que eu tava, um amigo que tinha acabado de pegar a carta, assim, a gente tava em Perdizes, indo lá pra Vila Leopoldina, assim, e a gente colocou na caixinha de som no carro essa música, assim, cantou alto pra caramba. E acho que é isso que ela representa, então por isso que eu resolvi colocar ela. Eu acho que um adendo ia ser bom. E a próxima música é de um cara que eu falei no último programa, que era um dos meus cantores e poetas favoritos da língua inglesa, e eu continuo falando isso, só que agora eu vou tocar a carreira solo dele, que é o Lou Reed, com She's My Best Friend. She's my best friend. Certainly not your. Yeah, she's my best friend. She understands me when I'm feeling down, down, down, down, down, down. You know it sure hurts to be that way. Down, down, down, down, down, down. You know

Fui no show dela que teve aqui em São Paulo há pouco tempo com a Zoé e foi maravilhoso. Foi um dos melhores shows da minha vida, com certeza da dela e de todo mundo que tava lá. É, não da, da Patti Smith, né? Da minha amiga, assim, óbvio. É, e ela é foda, ela é uma grande poeta, grande cantora. Realmente, eu diria que ela até revolucionou o jeito de cantar na música. Eu falei, por exemplo, no programa passado que foi por causa do show dela que o Slit se formou. E mil influências, mil coisas. Ela é fodida. Então, com vocês agora, Gloria, da Patti Smith. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. Here she comes, coming through my door. Here she agora uma banda que com certeza, não sei nem se revolucionou, mas sim foi completamente numa contramão bem louca assim da história do punk. É uma banda que é considerada punk, mas ela é uma banda de, eu diria que um punk rockabilly de filme de terror, com uma das guitarristas mais emblemáticas da história do punk, que é a Poison Ivy, e com um dos cantores mais emblemáticos da história do punk, que é o Lux Interior. Com vocês, o gigantesco The Cramps com How Far Can Too Far Go? Ou seja, how far, o quão longe, tão longe pode ir. Eu acho essa letra fodida, assim. Então aproveitem aí, Cramps com How Far Can Too Far Go? Uma coisa do tipo. For the sky, here's something new you might like to try. I know a place that's far from here, where the squares they won't come near. How far? Hey, how far? Ooh, how far, baby? Too far go. You'd be the queen of the tractor pulling. Your training gear will break all the rules. I like it tough and I don't talk my kicks. If I had me a hammer, I'd show you some tricks. Oh, how far? Fargo. Depois desse Cramps aí, uma música que, engraçado, eu fazendo a ordem das músicas, eu achei que elas combinavam. Que é uma música de um artista carioca, que eu gosto demais, que é o Jonas Sá. O Jonas Sá tem uma história, já tem vários discos, mas esse é um disco que é o Bam Bam, que eu gosto demais. E essa música tem uma letra genial e uma interpretação genial dessa mania do Jonas Sá com falsetinhos, que eu acho incrível. Então agora com vocês... Gigolô, do Jonassá. Eu queria realmente, de novo, citar uma frase da música. Eu não quero ser mais... Eu não quero ser mais do que um pobre gigolô. Então agora com vocês, Jonassá, com o Gigolô. Essa próxima é uma música de uma cantora que eu gosto muito também, brasileira. E foi uma das músicas que eu mais escutei no ano, assim, de acordo com o Spotify, mas também num sentimento interno. Foi uma música que eu escutei em vários momentos. Eu acho uma música muito linda, com uma letra realmente muito linda. Tudo lindo, arranjo lindo. E eu gosto muito da Ava. Então agora com vocês é Ava Rocha com Você Não Vai Passar. Você não vai passar de um carro tomou conta de mim. Você não vai passar dos anos que esteve dando voltas por aí. Você não vai passar com a dor quando me flagrar dando sopa por aí. Você não vai passar de um cara que nunca tomou conta de mim. Você não vai. passar de um cara que nunca tomou conta de mim. Você não vai passar dos anos que esteve dando voltas por aí. Você não vai passar com a dor quando me flagrar dando sopa. Essa próxima música, seguindo aqui no Brasil, é de um cara que eu acho um grande compositor, e as composições dele já foram tocadas por vários músicos que eu admiro muito, inclusive o Negro Léo, inclusive uma música que eu vou tocar ela ainda no programa, só que mais tarde. E esse cara é o Bruno Schiavo. Eu gosto muito desse disco do Bruno que ele lançou ano passado. Então agora com vocês, Orestes Revisitado, Eu Me Mato, Bruno Schiavo. A próxima banda que eu vou tocar é uma banda que eu tenho pirado muito, não só especificamente agora, mas nos últimos 2-3 anos da minha vida, assim, que é a banda chama Der Hof, ou Der Hof. É uma banda americana, a cantora é de origem japonesa, mas ela é naturalizada americana e mora nos Estados Unidos. E é uma banda muito louca, assim, porque é um rock and roll bem pesado, bem louco, mas ao mesmo tempo bem dançante, ao mesmo tempo estranho. E uma coisa que eu acho muito louco do Der Hof é que eles já devem ter uns bons 20 anos de soltando disco de carreira, e tem uns, deve ter uns 15 discos, assim, fácil. E eles nunca gravaram nada, mas assim, nenhuma música em estúdio. É sempre em casa, assim, e eles tiram um puta som. Então, eu acho que é uma coisa a se louvar, assim, eles, o do it yourself levado a seríssimo. É, então agora com vocês, Der Hof com We Do Parties. Essa próxima de uma banda que eu sou apaixonado, realmente. É, e esse disco é um disco classiquíssimo da história do mundo, assim, da história da música mundial, realmente. E é um disco que eu amo muito, e é um disco muito conhecido. É, e essa banda também é uma banda muito conhecida. Eu queria pontuar aqui que eu não gosto da primeira frase do Radiohead. E se você gosta, eu não tô nem aí, eu realmente não gosto. É, e... esse disco é o Wing Rainbows, a banda é Radiohead e a música é Body Snatcher. Então, a próxima música com vocês, Radiohead com Body Snatcher. I do not understand what it is. I don't know before the holes. Check for calls. Blink your eyes. Talk about Agora, de novo, mais uma vez, dos primórdios do punk. Uma música do disco homônimo do Clash, o primeiro disco do Clash de 77, que é um disco que eu gosto muito, que tem Police and Thieves, que tem London Burning, e tem essa música que eu acho muito foda, que é I'm So Bored With The US. Então agora com vocês, The Clash com I'm So Bored With The US. Quando a gente fala de clássico, é sempre meio clássico, mas essa agora, essa próxima, ela não tem como negar, porque é tipo a coisa mais clássica possível. É, e não é música clássica. É, essa música tem o nome de um filme, de um diretor que eu gosto muito, que é um Jim Jarmusch. E essa música é o título do filme, e essa música é a trilha do filme. E esse filme é um filme que eu recomendo para todo mundo ver, que é um filme que tem o Joe Strummer do Clash, que a gente acabou de tocar, atuando. Tem o Screaming Jay Hawkins, que eu vou tocar mais tarde, atuando no filme, como outros ótimos atores, é um ótimo diretor, e é um filme sobre um casal japonês que vai conhecer Memphis, no Tennessee, que é a cidade do Elvis. Então agora com vocês, Elvis Presley com Mystery Train. Train arrived, 16 coaches long. Train arrived, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my all mine, she's my all mine. steam train coming round, round the bend, train, train coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again. Um dos primeiros cantores que eu diria cantores do terror. É, vozeirão, é, blues rock and roll, mas eu diria que com certeza o começo desse rock and roll, soul music, assim. É, e é um cara que eu comparo muito a voz dele com um precursor do Tom Waits, assim, é, eu diria. E também é por acaso o cara que eu falei que atua no filme Mystery Train, lá do Jim Jarmusch. Ele é um porteiro, dono de um hotel, porteiro de um hotel. E esse é o Screaming Jay Hawkins. Então agora com vocês, uma das maiores vozes do blues, soul, rock and roll, Screaming Jay Hawkins com Frenzy. Você tem problemas com ego? Com certeza você não tem mais problemas com ego do que o Bo Diddley. E essa música se prova. Então, ou também é uma música sarcástica, bom, aí fica a interpretação aí do ouvinte. Mas o Bo Diddley é um cara que, olha que louco isso, eu escolhi uma ordem que se relaciona completamente. E eu não percebi exatamente isso, vou ter que assumir isso. Mas o Bo Diddley é um cara que é um bluesman, um rock bluesman, exatamente nesse começo, anos 50, começo do rock e do blues, final do blues, começo do rock, vai, a gente pode dizer assim. É, e é um guitarrista icônico também, um cantor icônico. É, e o Bo Diddley, por algum acaso, e também por nenhum acaso, obviamente e não obviamente, ele é um queridinho do punk. O Clash era muito fã de Bo Diddley, e muitas bandas punks eram muito fãs de Bo Diddley. E, inclusive, ele abriu uma turnê do Clash. Ele era abertura, era The Clash e Bo Diddley. Então, devia ter sido completamente louco, assim. Então, agora, a gente vai tocar uma música clássica do Bo Diddley, de um dos discos um pouco mais pra frente, já dos anos 70, na fase dos anos 70 dele. E a música é You Bo Diddley, do Bo Diddley. You both are there. como não podia faltar aqui nessa seguida de coisas, de coincidências loucas, agora vai um queridinho meu, que como eu já falei, tem uma voz totalmente inspirada no Screamin' Jay Hawkins. E o mais louco de tudo, que eu também não tinha reparado, é que esse cara que eu tô falando agora é também ator. E ele atua em vários filmes do Jim Jarmusch, que é esse mesmo diretor que fez o filme Mystery Train, com a trilha sonora do Elvis, que tem o Screamin' Jay Hawkins, que tem o cara do Clash, que abriu, que foi show, que abriu o Bo Diddley. Olha isso, olha que loucura isso, fala sério. E quem que eu tô falando agora é o Tom Waits. Então, com vocês agora, uma música bem mais recente da fase mais nova do Tom Waits, que é Tom Waits com Make It Rain. A próxima banda eu descobri há pouco tempo e é uma banda muito curiosa porque ela é da Nova Zelândia. E tem poucas bandas da Nova Zelândia, né? Tem, da Austrália tem um pouco mais, tem o Nick Cave, tem o King Gizzard, de outras bandas australianas famosas, tem o AC/DC, por exemplo. Mas a Nova Zelândia eu realmente conheço uma ou duas, assim, e essa é uma delas, que é o The Bats. Então agora com vocês vai ser The Bats com Made Up in Blue. We'll be right back. Essa próxima banda, formada por dois irmãos, uma irmã e um irmão, é americana, muito boa, recente até, uma banda anos 2000, assim. E uma coisa que eu acho muito curiosa dela e que eu gosto muito é que a cozinha da banda, para quem não sabe o que é cozinha, é o baixo, a bateria, ou de vez em quando junto com a percussão, mas dizem que é a cozinha da banda. A cozinha dessa banda é o baixo, a bateria do Sebado, que é a banda do Lou Barlow, que tocava no Dinosaur Jr., toca no Dinosaur Jr., e eu já toquei Sebado, acho que no primeiro ou no segundo programa. Então agora com vocês vai ser The Fire Furnaces com Sweet Spots. Essa próxima banda, como eu já tinha falado em alguns outros programas atrás, é uma das, com certeza, minhas bandas favoritas da história da música. É, e esse disco é um disco um pouco mais pra frente, já nos anos 2000, dessa banda. E essa banda, que é o Sonic Youth, é uma banda que sim, até o final, lançou bons discos. Não importa a década, não importa nada. Eles sempre lançaram grandes discos. Esse é um disco que eu gosto muito, que tem, por exemplo, Incinerate, que é uma banda, uma música maravilhosa do Sonic Youth. Só que eu vou tocar pra vocês Jam Runs Free. Então agora com vocês é Sonic Youth, uma das minhas bandas favoritas, com Jam Runs Free. Depois dessa música maravilhosa do Sonic Youth, uma outra banda que também alcançou o seu auge e seu sucesso nos anos 90, uma das bandas mais criativas visualmente e musicalmente num certo sentido em algumas décadas e sempre inovando muito as coisas, é uma banda que tem clássicos e tem lados B e tem músicas desconhecidas e é pop, mas também não é pop, é uma coisa muito louca, eu acho muito louco, são amigos da Miley Cyrus e essa banda é o Flaming Lips, que é uma banda que já fez de tudo, sempre tenta coisas novas, são os precursores das bolhas de piscina em shows e coisas loucas. E a música que eu vou tocar agora é uma música da formação dos anos 90 do Flaming Lips, que é Bad Days. Então agora é com vocês, Flaming Lips com Bad Days. Essa próxima música é de um cara que eu gosto muito, que é um enigma, na verdade, num certo sentido. Ele era da banda, uma banda clássica de punk, rock, estranha, com quase nenhum lançamento disponível por aí, que é o Pussy Galley. E esse cara é o John Spencer, e essa banda dele é o The John Spencer and the Blues Explosion, que é uma banda que eu acho foda. Então, agora com vocês, The John Spencer and the Blues Explosion com History of Lies. We'll be right back. Mais Radio Show. Like a stepchild. What? You and I? That's a history. Lies. A late night. A hard word. And you are sure. A better angel in this sand. Come on, where you going? Understand? Let me tell you about it. It's hot. It's cold. It's hot and it's cold and it's at the same time. Como eu já tinha dito aqui que eu ia tocar, agora vai uma música que, como eu já falei aqui também, e já toquei música dele, é um dos grandes compositores, ou o maior, ou o melhor, ou qualquer coisa que você quiser, da música brasileira contemporânea. Eu amo muito mesmo, e esse disco é um dos preferidos meus do Negro Léo até hoje, que é o Action Leque. E é maravilhoso, e eu gosto de todos os discos, eu gosto do Água Batizada, eu gosto do Desejo de Lacrar, e gosto do Ninhos Heroes, e gosto de todos os discos do Negro Léo, mas esse é um disco que eu acho muito especial por muitas maneiras, muitas coisas, assim. E essa música é uma música do Bruno Schiavo, tocada pelo Negro Léo, arranjada pelo Negro Léo, no disco Action Leque, que é Revirar. Então agora é com vocês, Negro Léo com Revirar. Das voltas ao mundo é a curva da flecha que revela na gravidade mora a história do segundo. Astronauta comum que habitará estradas quânticas. Talking Heads é uma banda que imagino que todo mundo que tá aqui ama muito. Eu amo muito Talking Heads e realmente é uma banda que, assim, tem uma perspectiva sobre a música muito louca. Eu gosto muito de David Byrne, muito do Tom Club, que eu toquei há pouco tempo, que é a galera do Talking Heads. E da maioria dos discos, da maioria das músicas, das propostas, dos vídeos, dos filmes. Eu gosto muito de Talking Heads mesmo. E eu resolvi tocar uma música de um disco que eu acho maravilhoso, Talking Heads, provavelmente o melhor, que é Remaining Light. Esse disco é um disco produzido pelo Brian Eno, que eu também já falei, e também toquei a banda dele no programa passado, que é o Roxy Music. Só que eu resolvi que, assim, por que tocar uma música do Remaining Light que todo mundo conhece? Então eu resolvi tocar uma música do Remaining Light que todo mundo conhece, sim. Todo mundo conhece essa música. Só que eu resolvi tocar ela ao vivo, a versão ao vivo dela, de um disco ao vivo. Esse disco é The Name of This Band is Talking Heads e essa música é Cross Eye and Painless. Yeah. Essa próxima música, esse próximo artista, eu tenho uma historinha pra contar. Ano passado teve o Festival Dogma, lá no Sesc Pompeia, de músicas estranhas do mundo inteiro. Esse festival teve Teto Preto, teve Tantão Esfita, teve banda da Indonésia, teve Estados Unidos e teve vários outros países, México, e foi super curioso. E eu consegui ir na maioria dos dias do festival. E um dos shows que eu vi, que me impressionaram muito e foi bem esquisito ao mesmo tempo, foi do Ives Tumor. Que foi um show completamente louco, foi quase um karaokê do Ives Tumor, cantando Ives Tumor. E esse ano ele lançou um disco, um disco muito bom, que também tem a produção do Ariel Pink, que é um deus do lo-fi. E esse disco, lançado em 2020, abre com a música que eu vou tocar agora, que pra mim parece uma espécie de Ariel Pink com Outkast, com outras coisas absurdas. E essa música é Gospel for a New Century. Então com vocês, Ives Tumor com Gospel for a New Century. Girl, take it softer, you know I'm out my mind, girl. falando agora de novo sobre os lançamentos desse ano, e especificamente dessa semana quase, na sexta ou sábado passado, lançou um disco novo do Vovô Bebê. Se você não sabe quem é o Vovô Bebê é o nome artístico forçado de Pedro Carneiro, que é um grande músico e produtor do Rio, que toca com a Ana Frango Elétrica, com a LSI e com várias outras bandas. Realmente o Vovô é um cara que toca com muita gente, produziu muitas coisas. Ele é um grande músico e um grande poeta e um grande compositor. Realmente o Vovô tem um jeito de tocar e encaixar letras com harmonia e fazer harmonia e pensar sobre música que eu sempre me impressiono. Esse já é o terceiro disco do Vovô Bebê. E é um disco que eu fiquei apaixonadíssimo. Então resolvi tocar não uma música, mas duas músicas seguidas desse disco. Eu vou tocar Monstro e depois eu vou tocar Depré. São duas músicas desse disco novo, que chama Lixa Vários Tipos. E se eu fosse você, eu ia lá e escutava o disco inteiro. Ele tem 28 minutos, aquele tempo perfeito para dar um play e não parar até o final. É um disco muito gostoso, com muitas pessoas gravaram músicas. Como foi a distância, a gravação, tem... A cada duas músicas tem pessoas diferentes tocando, tem o Calado toca bateria, o Bel Basile toca bateria, tem o Guilherme tocando, tem muita gente. Então, e o Vovô é um amigo, então o Vovô é nós. Seu disco tá maravilhoso, foda pra caralho. Então com vocês agora, Vovô Bebê com Monstro e Depré. Viajava, repousava um pouco lá fora. E se continuasse, eu decidisse Agora, nessa mesma onda de compositores loucos, lo-fis, nesse caso, pops incompreendidos, eu vou tocar uma música de um cara que eu amo muito. E eu amo muito, tanto como músico, tanto como pessoa, Marquito, é nóis, meu grande amigo. A música do irmão Vitor, do disco novo dele, que lançou no final do ano passado, ou talvez esse ano, que inclusive tem a capa da Manuela Julián, que é uma amigaça, que no último programa dei parabéns pra ela, não sei se vocês lembram. E essa música é Tristinha, do disco novo do irmão Vitor. É nóis, Marquito. Agora, para finalizar desses compositores maravilhosos, eu vou tocar uma música de um artista repetido, e nesse programa eu vou fazer isso um pouco, porque eu achei que era importante. E eu, no primeiro programa, eu abri o programa, a estreia foi com a música desse cara, que é o Thiago Nassif, que é um cara de São Paulo, radicado no Rio de Janeiro, que é um grande compositor e grande músico e grande produtor, que eu gosto muito. É, ele também é um grande amigo, é nóis, Nassif. É, e essa música é uma música muito clássica para mim do Nassif, que é Chill, Coçarão de Coça, de um disco que eu amo muito dele. Então agora com vocês, Thiago Nassif com Chill. Essa próxima banda é uma banda de astros. É, ela é formada pelo guitarrista e pela baixista do Talking Heads. É, e essa banda chama Tom Tom Club, que é uma banda super clássica, que vocês devem conhecer, Genius of Love, que é uma música muito clássica do Tom Tom Club e muito maravilhosa. É, só que agora eu vou tocar uma música que é praticamente uma zoeira aos Downtown Rockers, como eles diriam, ao cena de rock and roll de Nova York. Então eles citam Velvet, eles citam Modern Lovers, eles citam Patti Smith. É... E agora estão com vocês essa clássica da banda clássica, Tom Tom Club, com Downtown Rockers. Música Bom, nessa próxima música eu vou inovar geograficamente. Eu já toquei bandas da Nova Zelândia, já toquei da Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Mas agora a gente vai pro Japão. Esse cara que eu vou tocar é a carreira solo dele, é o primeiro disco da carreira solo dele, que chama Paraíso, inclusive em português mesmo, chama Paraíso o disco. E a última faixa do disco, que chama Paraíso, é tipo uma bossa nova, Marcos Valle japonesa, bem louca. E esse cara é o Haruomi Hosono, que era baixista do Yellow Magic Orchestra, que é a banda que, ao lado do Ryushi Sakamoto, é uma das maiores bandas do Japão, os percussores da trilha sonora de games, e uma banda de rock progressivo japonês fudida, assim. E esse disco eu amo muito, então agora com vocês vai ser Haruomi Hosono com Tokyo Rush. Como eu falei de repetecos, mas há um pouco tempo atrás, esse vai ser um outro repeteco. Eu também, no primeiro programa, toquei essa banda, eu toquei uma música bem clássica do Television, que é uma banda bem clássica de Nova York, anos 70, CBGBs, Perry Smith e essa cena toda. Só que eu não vou tocar uma música do Mark Moon, que é o primeiro disco deles, um disco mais clássico. Eu vou tocar uma música do segundo disco do Television, que eu gosto muito também. E então vai ser agora Television com Glory. I'm sad. Essa próxima banda eu diria que é até uma banda meio desconhecida, mas também não. É aquela banda que ficou conhecida porque os músicos gostavam muito dela, mas ninguém conhecia, saca? E é uma banda, inclusive, que fez muito sucesso na Europa, mas pouco sucesso nos Estados Unidos, que é de onde eles vêm. E essa banda é o Dead Moon, que eu tenho me aprofundado mais nela, e ela tem grandes discos, e é muito boa, assim, é meio punk, meio rock and roll de garagem, meio nada disso, tinha um show bem quente, assim, ficavam todos na frente do palco, parecia incrível. É, então agora com vocês vai ser Dead Moon com Walking on My Grave. Politics. Essa música que eu vou tocar agora é a música que eu dedico para vocês de Ano Novo, de Natal. É uma música de uma banda muito clássica, realmente. É uma banda que eu gosto muito. Tem muita gente que não gosta, não dá muita bola. Apesar de ser um clássico, ela virou... Ela foi sucateada, num certo sentido, a marca dela foi sucateada. Mas é uma banda que eu acho uma das grandes bandas de rock and roll, que é o Ramones. É, então eu acho que essa música diz tudo que a gente passou esse ano, que é o Wanna Be Sedated. É, 24 hours ago, I wanna be sedated, nothing to do, nowhere to go home, I wanna be sedated. Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que esse foi o nosso grande ano. Então agora com vocês, Ramones com I Wanna Be Sedated. Essa próxima banda começou com uma banda de apoio para Julie Ruin, com a Caitlin Hanna e um diretor de cinema, que a Caitlin Hanna e a Julie Ruin são do Bikini Kill. É, e essa banda acabou virando Le Tigre, que é uma banda bem louca, filha do Bikini Kill, que é uma banda que eu amo muito também. É, então agora com vocês, Le Tigre com Decepticon. Every day, I'm like a Essa próxima é um clássico das nossas vidas. E como disse a Júlia, Júlia Maurano, que me ajuda a fazer o programa, é uma música que ela queria muito escutar no rádio. Eu achei uma ótima, um ótimo pensamento sobre ela. É uma música de uma banda muito clássica e muito foda, que é o Beast Boys. Eu amo muito Beast Boys, principalmente a segunda fase deles, depois dos discos Adolescente, Bebida e Loucura deles. É, e esse disco maravilhoso, e essa música tem um clipe foda. Inclusive, Beast Boys é uma das bandas que eu acho que tem os melhores clipes de todos, assim. É, então, essa música é o Intergalactic, do Beast Boys. Uma coisa interessante é que o Adam Horowitz, que é um dos caras do Beast Boys, é casado com a Caitlin Hanna do Bikini Kill, que a gente acabou de tocar aí, do Le Tigre. É, mas isso daí não importa realmente. Então agora com vocês é Beast Boys com Intergalactic. Essa próxima cantora, que tem uma banda de apoio, é uma cantora essencial e fundamental para o pós-punk inglês, junto com Joy Division, Echo and the Bunnymen e outras bandas. E eu gosto muito, assim, eu sou muito fã. Ela é muito famosa, mas ao mesmo tempo é um pouco menos famosa do que, por exemplo, um Joy Division que eu falei. Mas eu diria que é tão bom quanto até melhor, talvez. E ela é a CO6 and the Benches. E eu vou tocar a música Hong Kong Gardens. Música. É, agora eu tenho também uma coisa para contar, uma revelação ou uma demonstração de afeto e carinho. Não, não é exatamente isso, mas eu diria que sim. É, essa próxima banda é uma banda que fez muito sucesso nos anos 60. E dentro dessa banda, como o título bem indica, tinha um cara que chama Scott Walker. O Scott Walker foi um galã dos anos 60 que sumiu, que se revoltou contra ser um galã nos anos 60. E vem até hoje gravando discos de música experimental muito malucos. E antes dele ser Scott Walker solo, ele tinha uma banda que chamava The Walker Brothers, que era uma banda bem anos 60 que fez super sucesso nos Estados Unidos e na Inglaterra. E em outros países da Europa também. O que aconteceu? Tinha o Walker Brothers, eles gravaram alguns discos. Acabou o Walker Brothers. O Scott Walker foi fazer carreira solo. E depois, nos anos 80, eles resolveram fazer um último disco de despedida. Esse disco é o Night Flights, que é um disco absolutamente foda. Uma historinha rápida que eu ouvi, inclusive tem um documentário do Scott Walker muito bom, eu vi no MUBI, mas deve ter com certeza no streaming da vida e coisa do tipo. É uma história que o Brian Eno, ele estava em Londres quando lançou esse disco. E ele estava indo encontrar, eu acho que em Viena ou nos Alpes Suíços, sei lá, algum lugar bem chique assim, o David Bowie para gravar o Loaded, talvez David Bowie ou o Rebel Rebel, eu não lembro exatamente que disco. Anyway, ele levou o disco e ele falou assim, bicho, escuta isso porque ninguém conseguiu, nem vai conseguir fazer uma coisa dessas. E eles escutaram Night Flights. Então, com vocês agora, The Walker Brothers, com a música e título do disco Night Flights. On the night flights, only one way to fall. Essa próxima é o hino falido da... da burguesia triste falando de amor. Que é isso? eu vou tocar agora uma música do Ten Years After, que é uma banda que eu adoro muito. E o refrão dessa música eu acho muito bom, que é... vou fazer uma tradução livre. I love to change the world. Eu adoraria mudar o mundo, mas eu não sei o que fazer. Então eu tô passando essa função pra você. Então agora com vocês, I love to change the world, esse hit perdido na história do Ten Years After. Cantores de soul, com certeza, da sua geração. E um cara que morreu muito cedo em um acidente, com 26 anos, se eu não me engano. E esse cara que eu tô falando é o Otis Redding, que é um grande cantor de soul, um grande compositor. E essa música que eu vou tocar é uma música que chama Fá Fá Fá Fá Fá, Sad Song. Então agora com vocês, Otis Redding com Fá Fá Fá Fá Fá Fá Fá Fá, Sad Song. Bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap, bap keep singing them sad, sad songs. Sad songs. Agora, que seria Mutantes sem a Rita Lee? Vamos falar a verdade. Não seria nada. Eu sou muito fã da carreira solo do Arnaldo. Não sou muito fã de nada solo do Sérgio Dias. Nem dos Novos Mutantes que ele tem tentado viver. Mas eu com certeza sou muito fã da carreira solo da Rita Lee. Sou muito fã da Rita Lee. E eu acho que sem a Rita Lee, o Mutantes nunca foi e nunca será nada. Eu queria dizer isso, eu acho uma coisa super importante de falar. Então eu vou tocar agora uma música de um disco classiquíssimo da história do Brasil e do rock brasileiro e da Rita Lee, que é o Fruto Proibido, e eu vou tocar O Toque. Então agora é Rita Lee com O Toque. abri a janela. Um som diferente entrou. Meus olhos mudaram, eu sei. Ou foi o som que mudou? Quem diria que a Vanusa não seria tão pesada quanto o Black Sabbath? Essa próxima música eu descobri ela num programa de rádio de um grande amigo meu, que é o Pedro Montenegro, que é do Rio, mas mora em Londres e faz um programa de rádio na Marquinho Sessions, que é um programa maravilhoso. Por favor, confiram o programa. E ele fez uma edição que era sobre bandas brasileiras, ou artistas brasileiros, ou cantores brasileiros, que fizeram músicas cantadas em inglês que foram importadas para o público internacional. E uma dessas músicas é a música da Vanusa, que me chocou. Eu nunca tinha sacado essa música. Aparentemente é uma música famosa e tem uma polêmica super famosa, que é a música da Vanusa, que chama What You Do, que é basicamente a Vanusa tocando Black Sabbath. É basicamente um Sabbath Bloody Sabbath do Black Sabbath, exatamente essa música. Só que ela foi lançada um ano antes, ou sei lá, 8 meses antes, é uma coisa assim. Então é muito, realmente uma coisa muito louca, assim. O Black Sabbath não conhecia a Vanusa não conhecia o Black Sabbath exatamente, e nada pegou. A Vanusa não quis processar o Black Sabbath nem deve saber da Vanusa, mas essa música é maravilhosa, a Vanusa tá destruindo. Então agora é Vanusa com What You Do, dedicada ao meu grande amigo Pedro Montenegro. Thank you. Bom, pessoal, agora, com pesar no coração, mas muito feliz, vocês que chegaram até aqui, 3 horas de programa depois, chegamos ao final. Eu preciso muito agradecer ao Max e à Rádio TV Mundo Novo por me convidarem para participar dessa equipe muito boa e dessa movimentação cultural para distribuir cultura para a Vila Ângulo e para o mundo. Eu fico muito feliz realmente de estar participando disso. Preciso agradecer de novo ao Max, porque o Max monta todos os programas e ele é o cara, Max é nós. Preciso agradecer muito a Júlia Maurano, porque ela me ajuda a também escolher ordens e revisar coisas e brisas e produções e loucuras. Então é nós, Ju. Preciso agradecer muito a Alice Rocha, que além de minha grande parceira, faz todos os flyers para mim e me ajuda a organizar essas coisas com datas e horas e nomes e coisas do tipo. Eu preciso agradecer muito a todos vocês que estiveram em todos os programas, que só estiveram nesse programa, que estiveram em alguns dos programas, que vem vendo. Fiquem ligados que ano que vem a gente volta aí. E foi muito bom o pouco que a gente teve. Eu acho que é isso aí. Eu acho que essa lista de músicas diz muito sobre mim também. E feliz ano novo para todo mundo. Feliz Natal. Feliz festas. Eu acho que... por favor, que as coisas melhorem, sei lá, né? Meu, vamos curtir aí, ficar doido, todo mundo em segurança das suas casas, sem ficar encontrando pessoas sem máscara, sabe? Se protejam. Tudo bem, moro com a minha avó é um saco, mas tudo bem, fica louco, sua avó vai ficar um pouco mais legal. Então eu acho que é meio isso, assim, né, gente? Vamos se despedir aqui. E a próxima música é a música que eu vou tocar, que eu tenho uma tendência, que há alguns anos eu começo / termino o meu ano ouvindo esse disco. E esse disco é de um cara foda. Esse cara é o George Harrison. Sem comentários pro George Harrison. E sem comentários pros maiores discos da história do rock and roll, que é o All Things Must Pass. Então agora com vocês, pra acabar, é nóis, galera. Uma música emocionante pra todo mundo chorar aí, ficar totalmente emocionado. I Have You Anytime, do George Harrison. Bora nessa porra. Brasil. Let me in here. I know I've been here. Let me into your heart. Let me know you. Let me show you.